semente que me ama. Isso não é tentar, pra que esconder os sentimentos agindo com falsidade, sendo que vejo em seu olhar a falta de amor. Esquece que agindo assim só vai causar sofrimento e dor. Porque chora se não quer chorar, quem me beija se não quer beijar, quem me cala o fato de que nunca vai me amar. Vai causar.